Well, it's a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. And he says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today because of the Strokes. Oh, yeah. Pushing through the market square, so many mothers sighing. The news had just come over, we had 5 years left to sighing. News guy wept when he told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet, then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. A brain hurt like a warehouse, had no room to spare. Vontade de mostrar essa música inteirinha de novo, Nandão. O que você acha? Ela tem um seríssimo problema. Tem quase 5 minutos, que é um tempo ridiculamente pequeno para esse clássico absoluto de David Bowie. 5 years, o que você acha? 5 years? Yeah. Tá afim de tocar de novo? O que você acha? Tem gente se manifestando já na internet. A favor? Em relação à música, muito a favor. Meu Deus do céu. Esse é Bowie gravado na BBC. E aí não é preciso a gente explicar a razão dessa canção iniciar o programa de hoje, nessa terça-feira, dia 26 de abril de 2011. Afinal de contas, estamos dando com os cornos em 5 anos do programa na Oi FM. E nossa comemoração será sexta-feira, no Cordão da Bola Preta. E essa música tem uma história muito interessante, Nandão. É um anúncio do Bowie ao planeta de que só restam 5 anos. Pra gente se olhar, assim, um estúdio de rádio. Tá acabando, né? Exatamente. Mas pra gente tá começando. Que diz a nossa audiência? O Alexandre Biatti, lá de Belo Horizonte, falando, Maurício, o vizinho daqui de cima pediu pra baixar o som, mas ele confessou que mandou avisar que adora ouvir o ronquinho de tabela. Então é só pra eu achar só um pouco, mas não muito, entende? Não, aumenta, aumenta. Tipo o silêncio no Brooklyn. Entende o que eu digo ou não? E tem uma pessoa muito emocionada aqui no e-mail. Mandou e-mail pra gente. O Flávio Silveira. Nossa, 5 years, essa música é muito linda. É isso aí. Tem umas lágrimas aqui, coisa e tal. É isso, né? E nesse lésco-lésco de início do programa, ela foi devidamente mostrada de novo. Enfim, boa noite e bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Esse um que orienta desorientando, do dia 26 de abril de 2011. Estamos ao vivo até meia-noite. Oi FM. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. We are unified and on one accord. Because together we are. Ronca, ronca. Oi, FM. FM. Oi, pessoal, ligado aqui no Ronca Ronca. Meu nome é Marcelo Liuca e, graças a Deus, sou rubro-negro. E tô aqui para dizer que, ó, sou fã do programa e há muito tempo ele me faz a cabeça. Valeu, grande abraço. É, Nandão, é, por favor, bota de novo o Marcelão em homenagem ao nosso amigo Prosa. Manja, Prozinha. Oi, pessoal, ligado aqui no Ronca Ronca. Meu nome é Marcelo Liuca e, graças a Deus, sou rubro-negro. Uhum. E tô aqui para dizer que, ó, sou fã do programa. E há muito tempo ele me faz a cabeça. Valeu, grande abraço. Valeu, valeu. Léo Soares também sofre desse problema cromático do Yuka, que deve uma visita ao FM Ronca Ronca há bastante tempo. E o Prosa está junto com a Prozinha, a Vera, a Larinha, ouvindo o programa nesse exato instante em BH. Prosa, um beijo, maluco. Agora, não, já pensou o Prime Screen, que nem fala Eduardo Mota do Brasil. Tem Eduardo, hein? Prime Screen. Olha essa música do Prime Screen, é excelente para abrir os trabalhos lá no Bola Preta sexta-feira agora, hein? Acho bom. Manda aí. Alô, galera do Ronca. Salve, Malval. Malval, velho. Malval, velho. Malval, velho. Essa é uma das... Não, dá um ver mais um pouquinho pra mim, porque tem aquele negócio, né? Essa é uma das versões, obrigado, das versões diferentes que estão na caixa de 20 anos do Screamadelica, a joia rara do Prime Screen. Come Together, que tem tudo a ver com Five Years, com David Bowie, que nós abrimos. E assim a gente vai seguindo o programa tão especial de hoje, às vésperas praticamente, e nossa comemoração pelo 5º aniversário do Ronca Ronca na UFM. E o Prosa Léo Soares talvez seja o principal responsável do programa estar aqui na UFM. Ele coordenou a rede durante muito tempo, continua muito ligado à Oi, à UFM, e sempre está sintonizado no Ronquinha às terças-feiras ao vivo, e agora ao lado da Larinha, que é muita pressão no turbo, meu amigo. Yeah. Nandão, por onde a nossa audiência participa do Ronquinho? Pelo nosso e-mail roncaronca@efm.com.br. O Renan já levanta uma questão interessante. Interessantíssima, meu amigo. Aliás, nós temos várias delas hoje, hein? Temos várias questões. O Rio de Janeiro, nessa época do ano, sofre, assim como muitos outros estados, com a chuva brabíssima, que já assola e traz caos à nossa cidade. E o Renan pergunta: Maurição, festa confirmada apesar do dilúvio? Há o risco, né, de uma chuva? É mesmo? Sim. Claro que há. Sim, e aí, qual que faz? Festa confirmada, como é que é? Tudo lógico, certo? Demorou. Bota uma galocha, uma touca, um vamos cachecol, nessa, né? Tira uma onda de cachecol. Hoje em dia, no Rio, as pessoas adoram tirar essa onda de cachecol, né? É, cachecol 48 no Rio graus é debaixo da lona do circulador e todo mundo de cachecol. Cachecol no Rio é muito bom. Enfim, é só botar um cachecol ali na Rua da Relação, quase esquina com a Lavradio. Bate uma brisa forte. Brisa forte? Bah, total, né? Então, segundo o Renan, a gente deve consultar e dar um faz-me-rir pro cacique Cobra Coral, é isso? É, dá uma consulta com a criança, né? Pede lá um ziriguidum. Olha só, Marcelo Alves Ferreira fala: Maurício, tô na escuta, mas eu sou vascaíno. É isso aí, somos. E não flamenguista como meu xará Yuca. Um grande abraço. E agora, como Nandão também. Do calor da Bélgica, o cara tá lá em Bruxelas. Olha cara. Só, meu amigo. Cidade calor agradável. São 5 graus, né? Negativo. É, no verão lá são 5 graus. Prime Screen. Estamos ao vivo para os quatro cantos do planeta em oifm.com.br. Para o seu rádio, de pilha de preferência, OIFM BH, Cidade Larinha 94.1, OIFM Campinas 94.1, OIFM Porto Alegre 90.3, Recife 97.1, Rebelião Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, OIFM São Paulo 94.1. Não vamos começar a falar português, não? Vem conversar. Hoje é um dia lindo, dialogar, continua sorrindo, são coisas da vida, não fique tão zangada, subidas e descidas pela nossa estrada. Eu gosto de curvas, você de linhas retas, geralmente ela está certa. Eu gosto da lua, você dá a coberta, amor, deixe a janela aberta. Que eu vou chegar. Pode falar, eu estou ouvindo, não precisa gritar. Eu estou sentindo, você está cansada, diz que a vida é dura. Eu por outro lado acho que é quadratura. A ditadura da razão, a dita cuja de emoção, a perseguida da paixão, a gente vive é de ilusão. Falam que a culpa é minha, diz que eu não dou bola. Chato do quadrado é que não rola. Ela com cheiro do dia, eu com perfume da noite. Pelo menos a gente se importa. Vem me beijar. Não fique triste, não tranque a porta. Janela aberta, eu vou chegar. Não fique triste, não tranque a porta. Janela aberta, vem me beijar. Vem me Ronca, ronca. Oi, FM, se liga assim. Que momento, hein, cara? Vem, vem, vem, Nandão. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem com tudo, vem com tudo. Obrigado. Vem de novo com esse coral aí. Espetacular, hein? Coral dos bigodudos, hein? Vai. Oi, FM, se liga assim. É, a gente tem que fazer uma vinheta dessa com a Larinha, cara. Bigodudo. VH. É verdade. Alô, seu prosa? Hoje é um dia lindo dialogar. Informação sobre essa criança que eu fundo, Nandão. Está aqui do lado, né? Está. É, deve estar. Tá, a 50 metros da gente. Está quase acabando o show. Tonho Croco aqui no Oi Futuro, no Teatro Oi Futuro aqui em Ipanema. Colado aqui, duas paredes aqui do nosso estúdio. Esse é o novo disco. É, do Tonho, O Lado Brilhante da Lua. Acabou de lançar. Em vinil também. Aqui é o fundo CD, mas terça-feira que vem a gente toca o vinil. É isso aí. E eu, Tonho, venho aqui ao Rio para fazer os shows desse disco. Hoje, aqui, como a gente já falou, no Oi Futuro de Ipanema, o show deve estar acabando. Amanhã, dia 27, no Zozô, ali na Pão de Açúcar, né? Lugar legal pra caramba pra fazer show. Dia 28, no Teatro Odisseia, vai ter participação também do Roger, uma rapaziada lá. É, Teatro Odisseia ali na Lapa. E dia 29 de abril, na sexta, ele participa do estúdio Oi Novo Som ao vivo, aqui com a gente às 7 da noite, transmissão pelo portal oinovosom.com.br, show de uma hora. Enfim, vários shows legais do Tonho Croco aqui no Rio de Janeiro. Isso, sexta-feira, dia 29. Isso, e depois daqui, festa. Ele desce, toma um caldo de cana, come um pastel de gato e vai pra onde? Festa de 5 anos do Ronca Ronca na UFM. Exatamente, confirmou a presença hoje. Que loucura, hein? E tudo pode acontecer, o palco vai estar montado, do amor ali, para a apresentação dele. Outras surpresas já devidamente garantidas também. Sério, é? É, mas eu vou ficar no mocozinho. Que isso. Pra ser um brinde especial a quem lá... É coisa fina? Pra... Nossa senhora, muito fina. Muita pressão, meu amigo, muita pressão. Não fique triste, não tranque a porta. Mandar mais uma vez o endereço para a participação da nossa audiência. roncaronca@oifm.com.br, esse é o nosso e-mail até meia-noite para participação do programa. É, e depois disso, se você quiser mandar sugestão, Zerigdum, Telecoteco, Balacobaco, fica à vontade também. O programa de hoje é dedicado a um querido amigo, Paulo Reis, que subiu lamentavelmente esse fim de semana. Um jornalista, um fio desencapado de primeiríssima categoria. O Paulo foi o responsável pelo primeiro release profissional do Ronca Ronca. E eu mantenho do programa. Do programa e da festa. De tudo, né? É, envolvendo o conglomerado de empresas, vamos dizer assim. Sim, a holding Ronca Ronca. Envolvendo a rosca da companhia, exatamente. Sim, sim, sim, sim. Então, o Paulo morava desde 2005 em Lisboa, um cara envolvido com arte, curador. Tinha uma, enfim, uma quantidade enorme de trabalhos voltados para arte, publicações, site, internet, diabo a quatro. E, lamentavelmente, ele subiu nesse último sábado. E deixou uma tristeza sinistra. Oi FM. 1, 2, 3. Olá, amigos ouvintes da Oi FM. Eu sou Carlinhos Brown. Mando um abraço para vocês. Também para o Maurício Valadares no Ronca Ronca. Tô aí. Black nigga, white nigga, standing in the dark. Listen to the rhythm of the bass. Boom. Black nigga takes a hit, sending up a spark. In the dark heat, swaying a little to the bass beat. White nigga takes a hit, takes money out. Says this is what it's all about. Rot your brain, who cares? Black nigga stares. White nigga sighs. I like your music, I like your style. I crack a joke, so why don't you smile? White nigga. niggas dancing out on the floor tonight. The band's not good, but the beat seems right. Band's all black and the floor's all white. Clenching fists, unite and fight. Rock against racism rules tonight. But in the real world, no one rules. But fists are clenched alright. Down in the underground, out in the playground, the common ground is a battleground. To be black, to be a nigger no more. The writing's on the wall. Say, black is power, white is flower. Divided we fall. And behind the wall, behind the door, in the dark heat, in the rhythm of the bass beat, something is wrong, and no one is taking the blame. Oi, FM. Estamos aqui hoje para dizer um assunto muito polêmico. Mamilos! Mamilos! Don't talk to me about life's problems or how you wish that things could be, 'cause I don't have no trouble living, just dying that bothers me. Don't offer me no sad stories, or tell me that you're all at sea, 'cause I don't have no trouble living, just dying that bothers me. You feeling fine, you sipping wine, you get a pain, last train. So don't tell me your misgivings, no to be or not to be, 'cause I don't have no trouble living, just dying that bothers me. Misgivings, I blame it on the referee, 'cause I don't have no trouble living, just dying that bothers me, just dying that bothers me. Oi, FM. Poxa, inclusive esse empresário já empresariou várias bandas, o Arru, Rádio Táxi, a banda do Benito de Paula, Jorge Ben. Ain't got no bounce in my shoe. Don't have no fancy to tickle. Disco espetacular aqui ao fundo do Moe's Allison, que são dois volumes na realidade. Lá vem Lando, volume 1, volume 2, ambos os dois lançados no Brasa. E o Moe's Allison há bastante tempo, tá ótimo, Lando, obrigado. É, não passa pelo programa. E aqui ao fundo, no baixo, olha a pressão da criança. I ain't got nothing but the blue. The band is swinging, the folks are singing. Relação, hein, meu amigo? No baixo, Roy Babington, ex-Soft Machine, que esteve recentemente no Viradão Paulistano, onde nós marcamos presença, que nem uma jaguatirica marca território. Manja? Você está se comparando a uma jaguatirica? Os métodos, pelo menos, de marcar o território. Beleza. Lost all my telephone number. Pô, demais essa criança, hein? Meu amigo, cara, Moe's Allison, quem gosta muito do Moe's Allison é um cidadão. Rapaz, olha só, o programa é ao vivo, né? Então vamos mostrar qual é o cidadão. Música. cidadão que vai entrar a seguir e sua respectiva banda vão sonorizar o Ronquinha da semana que vem. Foi devidamente gravado a meia hora aqui no estúdio da UFM. E coincidentemente, olha que loucura, não tinha nem pensado nisso. Com o Mous Allison ao fundo, olha o cidadão que bebe nessa fonte. E essa música, que é um clássico da banda dele, é de autoria do Mous Allison. Well, a young man ain't got nothing in the world these days. I said a young man ain't got nothing in the world these days. You know, in the old days, when a young man was a strong man, all the people, they stepped back when a young man walked by. You know, nowadays, it's the old man, he's got all the money. And a young man ain't got nothing in the world to say. We'll be right back. Oi FM. Que cachorro que é? Não sou cachorro, não. Nandão, você como um dos maiores conhecedores em áudio do planeta, como é possível um negócio desse aqui ao fundo, cara? Olha o som desse animal, cara. Esse é o The Who, coincidentemente, está no programa, porque eu gravei, como eu disse, o Ronquinho. Vai ao ar semana que vem. Já passei os horários terça-feira passada. E mostrei o Miles Allison, que é o autor dessa música, Young Man Blues. Um blues original mesmo, a vera de gravação de 1957. Manja? Esse é o refeitório da Universidade de Leeds, por onde circula loucamente, freneticamente, cabeleira altíssima, Marcelo Caipirinha. É mesmo? É. O refeitório não existe mais, foi colocado no chão. Ah, já falou dessa história. É, exatamente. E esse disco foi gravado e lançado em 1970. Ano passado, em 2010, saiu uma mega, ultra, espetacular caixa com vinil. E o show que o Hulk fez dois dias antes ou dois dias depois, que era o show para ser editado ao vivo. E não foi, eles trocaram por LEDs. Então, essa caixa custa uma grana violentíssima. Eu tô esperando que você me dê de presente. Claro, claro. Agora, de Páscoa. Esse, a acústica boa do refeitório, hein, cara? É na marra, né, meu amigo? Na marra? É na marra, sangue frio. Uma bosta acústica, mas eu... Que isso, cara? Eu sou um bonzão. Tu não entende nada de áudio. É verdade, desculpa. Era um pardieirozinho, mais ou menos, do tamanho... Um pouco maior do que esse estúdio. Onde a rapaziada ia lá comer um baked beans, uma salsicha, uma salada de batata. Uhum. Limpava a trozoba toda. Montava os amplificadores, a bateria, um palco de 40 centímetros do chão. Vamos nessa. E neguinho descia a lenha. Selva. Cara, como é que o cara pode gravar um negócio desse, cara? Olha o baixo e a bateria desses jumentos, cara. Não, alguma informação para a sua audiência? Marcelo Alves, lá de Bruxelas, diz que tá 20 graus, meu amigo, lá. Porra, mó calor. De dia. Pô, quentaço. E ele quer mandar para você um som aí de umas bandas da Bélgica, mas ele quer trazer as bandas aqui ao Brasil. Ele pode tá vendo trazer, aí. Pode trazer. A gente faz passagem, logo, manda tudo ao vivo aqui no estúdio do UFM. Marco Antônio Monteiro, e? Alucinado com The Who, Rafael Velasquez, Marcele Cotrim, André Luiz Gomes Soares, Renan, tem alguém aqui de Friburgo, Wellington da Silva, uma galera aqui alucinada com o The Who. Então dá uma, mais ou menos 5 semanas a gente vem falando e fazendo promoção para a festa dia 29. Eu acho que a gente colocou no ar todas as possibilidades da nossa torcida participar dessa festa dia 29, sexta-feira que vem, no Cordão da Bola Preta, comemoração dos 5 anos do programa na UFM, um show do amor, surpresas, cabelo dérrimo, mas confirmada. Da banda do amor. Exatamente. E distribuição farta do compacto. Opa! Aliás, o compacto pode ser... Isso, vamos falar do download, né? É muita tecnologia. Download. Do compacto no selo, no site do Oi Música, o Oi. Selo responsável pelo compacto com Tulipinha, Otto Cidadão Instigado e do Amor. Então nós vamos distribuir loucamente o compacto, de preferência aos mais animados na pista, sobretudo quando a gente mostrar Young Man Blues. Então nós colocamos no ar, eu acho, todas as possibilidades dos ingressos caírem nas mãos de nossa audiência. Você acha que precisa fazer mais alguma promoção hoje? Responda você, querido ouvinte, através do e-mail roncaronca.com.br. roncaronca@ufm.com.br. Precisamos fazer mais promoção? Eu acho que não, cara. Tem filipeta para imprimir no site. Exatamente, bem lembrado. Tem filipeta no site para ter desconto. No site eu ainda vou fazer alguma gracinha com os ingressos. Gracinha. A pressão está muito forte no turbo. Então eu acho que a gente tá bom, né? Armou a barraca de uma maneira tranquila. Uhum. Acho que sim. É, isso aí. Mas que jumentos, hein, cara? Não, você como um dos maiores. Você deveria ter mais respeito pelo The Who. Como? Você deveria ter mais respeito pelo The Who. Verdade. Você como um dos maiores especialistas. Especialista, como diria. Edmota. Especialista. Você como um dos maiores especialistas na alma dos quadrúpedes. Nós, inclusive, acabamos de receber uma mensagem agora de uma ouvinte nossa dizendo que ela é contra quando a gente dedica o programa a alguém que subiu para bater papo com Cartola e... Jimi Hendrix, né? Ela diz assim, essas pessoas deveriam ser lembradas enquanto estivessem vivas sobre a face da Terra. Então nós teríamos que ter... O programa deve estar entrando mais ou menos numa edição número 260, 270, por aí. Né? Recentemente nós marcamos aqui a edição 250 do programa. Sim. No final do ano, exatamente no dia 28 de dezembro. Nossa Senhora. Happy Jack wasn't old, but he was... Então essa nossa ouvinte acha que nós deveríamos dedicar o programa às pessoas vivas. Então nós deveríamos ter mais ou menos um, quê? Um 8 milhões de edições do programa para dedicar a todo mundo que a gente gostaria. É, todo mundo que a gente gostaria, talvez umas 100 mil edições. Então, por exemplo, o programa de hoje é dedicado ao Paulo Reis, meu queridíssimo amigo. Lamentavelmente subiu, sábado passado. E a partir desse instante, chega um pouquinho mais próximo da nossa realidade. O Paulo morava em Lisboa desde 2005. Porque o programa vai ser dedicado também a um ouvinte nosso que subiu esse fim de semana também. Não. Vai ser dedicado ao Floquinho. Floquinho. Floquinho era companheiro de toda terça-feira de uma das maiores lendas do Ronca Ronca, o professor Selvagem. Flávio Silveira. Flávio Silveira, essa lenda da Ilha do Amor. A Ilha do Governador. A Ilha do Governador. Floquinho, então, cachorro, companheiro dele de terça-feira. O Floquinho de 15 anos de companheirismo. Nossa. Não aguentou a pressão e a maquininha, o reloginho, pifou. Então o programa... Essa nossa ouvinte, eu não poderia dedicar o programa ao Floquinho antes, com ele vivo. Sim. Até poderia, mas antes do Floquinho, quantos outros quadrúpedes estariam na fila? É. Então nós vamos dedicar, a partir de agora, o programa ao Floquinho, esse companheiro. Certamente as orelhinhas do Floquinho captaram muito mais o Ronca Ronca do que muitos dos nossos ouvintes atuais. Certamente. Imagina, 15 anos de Ronca Ronca, maluco. Certamente. Então, professor Selvagem, você como uma das maiores lendas... Nesse momento de solidão absoluta na Ilha do Amor, sinta-se homenageado pela Nação Ronqueira, pela OFM, na voz de Ataúfo Alves, um clássico do Ronca Ronca de muito tempo e que há anos não passa pelo programa. Eu acho que o Ataúfo estava esperando um momento certo, ideal, para voltar a mostrar o seu amor pelo Duque. Um beijo, professor Flávio Selvagem. Ai, ai, como o destino é cruel. O meu cachorro morreu. Meu Duque, meu amigo fiel, que a minha amiga me deu. Era valente, uma brasa, bonito, fogoso, elegante. Morreu, morreu. Eu não estava em casa, não o vi agonizante, mas para mim foi melhor eu não ver sua agonia. Talvez se o visse seria maior. A minha melancolia. Quando eu chegava, que festa! Coitado, ladrava de alegria. Au, au, au, au. Quando eu saía, ladrava, ladrava de nostalgia. Mas o destino é cruel. O meu cachorro morreu. Meu Duque, meu Duque, meu amigo fiel, que a minha amiga me deu. Meu Duque, meu amigo fiel, que a minha amiga me deu. Oi, FM. Você tá cansado de ser branquinho? Tô. Você quer ser preto agora? Quero ser negro. Ai, ai, como o destino é cruel. O meu cachorro morreu. Enfim, aí a nossa homenagem ao Floquinho, companheiro inseparável do professor Selvagem. Ele atende como professor Selvagem nas aulas dele. É verdade, é verdade. Professor Selvagem. Vai ser, como a gente lembrou, quantos outros quadrúpedes a gente deveria ter dedicado ao programa? O Scooby, por exemplo, seria um mês Ronca Ronca dedicado ao Scooby. Scooby, é. Eu não estava em casa, não vi. Enfim, a essa hora lá em cima, do lado de Hendrix, Cartola, Floquinho e Paulo Reis, fazendo traquinagens, peripécias e tomando conta da gente aqui embaixo. Fazendo arte, né? Exatamente, arte. Muito bem, Nandão. Paulo Reis fazendo arte com Floquinho. Seria maior. O que diz a nossa audiência? Vai ter promoção ou não vai ter promoção? Mande seu e-mail para roncaronca@ufm.com.br. Teremos mais promoção ou não teremos mais promoção? Para a festa, sexta-feira, dia 29. Isso aí. Distribuição alucinada do compacto 7 polegadas, não é isso? Yeah. É, com as gravações aqui do programa. Muito bem. Charles Porto Ramos, nosso representante em Maceió. Positivo. Primeiro de tudo, gostaria de dar as boas-vindas ao Nandão. Muito obrigado. Um beijo, Charles. Em segundo, queria dizer que não estou ouvindo o Ronquinha ao vivo, porque o meu computador não consegue conectar o player da rádio. Mas já conseguiu antes? Isso vem Certamente. Acontecendo há 3 ou 4 semanas. Não. E eu ouço o Ronquinha somente graças à ação da melhor torcida do Brasil. Os amigos ronqueiros Leonardo Coelho, Vanessa Lee e o Jefferson Calazans, que enviam para ele toda semana o link é isso aí, com meu. O programa gravado, sei lá, ele pode ouvir várias vezes. E ele manda um beijão para esses ouvintes colaboradores que permitem com que o Charles ouça o programa. E ele diz aqui que estamos com o Vascão na reta final. Que tá momento, bom. Que tá momento. Hein? Que a minha amiga me dê. Ronca, ronca. Oi, FM. I'm late. Late! Damn. Well, if you have any DVD and any crunchy songs of this, what is this? Oof, oof, oof. They think they are tough, but they're not tough like we. Now the sound is burning. Well, you're called the brigade, and now the sound is burning. Oh, well, not just the sound, try to test me. Don't you know we're not the community? They in the dance party in the town, country. Called the brigade, and now the sound is burning. Well, you're called the brigade, and now the sound is burning. Well, you're. Don't you know, say ruler de Bota, thank you for being just go on ya. No, we are big time, ruling area with food and culture. Call the brigade, and now the sound is burning for your head. Call the brigade, and now the sound is burning for your head. We are the na na di da na na di da na na di di da na di da na di di na na di da na na di di da na na di di. Not joke the sound, try to test me. Match them up, pop them up, I'll fling them down, I see. Thank you, B, territory. Every time we come with a new style. Call the brigade, another style is burning away. Call the brigade, another style is burning. Alright, we are the dan dan diggity dan dan dan diggity dan dan dan diggity dan. We are the dan dan diggity dan dan diggity dan dan dan diggity dan dan dan diggity dan. We are the dan dan diggity dan. They think they are tough, but they're not tough like we. No way. They think they are tough. Oh no, they're not tough like we. Oh man, yeah, we dan dan diggity dan dan diggity dan dan diggity dan. We are dan dan diggity dan dan diggity dan dan diggity dan dan dan diggity dan. We are dan. Another style is burning. Whoa, whoa, whoa. The brigade. Another style is burning. Oh, well. Break out, scratch. Go down in your box and find a brand new box. Remember, ruler, don't respond to that. No way. In at the dance, we make the people jump and dance. Might you lose your mind? Hey. Oi FM. Musiquinha frappé também pinta neste disco. Segura uma pra você curtir na praia, debaixo dos coqueiros. Tá rindo, é? Aqueles corpos caindo na sua cabeça. E da sua namorada também. Aquele monte de areia com formiga por todos os lados estragando seu piquenique. Não importa, bicho. O negócio é curtir o som sensacional dos Times. Pecinhos de porco ou boi. Tal como preparados nas receitas de mocotó portuguesa ou chispe com feijão branco. Para 5 conchas de caldo, utilize. Vou repetir. Para 5 conchas de caldo, utilize. 8 doses de aguardente. 2 colheres de sopa de caldo coado de limão. Vou repetir. 8 doses de aguardente. 2 colheres de sopa de caldo coado de limão. Uma colher de café de caldo de pimenta e sal, hein? Misture aguardente com o caldo de limão e com o caldo de pimenta. Acrescente o caldo de mocotó fervente. E prove o sal. Prove o sal. Sirva em canequinhas enquanto ainda está bem quente. Caso contrário, o caldo começará a colar. Se, vou repetir. Sirva em canequinhas enquanto ainda está bem quente. Cap, cap. Caso contrário, o caldo começará a colar. Sirva com linguiça frita. Sirva com linguiça frita. Batida de mocotó. 8 porções, hein? Batida de mocotó. Fundo, a inesquecível visita de Junior Black acompanhado pelo Mombojó, que nós tivemos em São Paulo duas semanas atrás. Uma sessão monumental. Dá um gásinho, Nandão. Batida de Mocotó, que espetáculo, hein? E como a batida de Mocotó bateu forte na nossa audiência, a caixa de mensagem do Ronca Ronca explodiu com a nossa audiência querendo que a gente faça promoção para a festa dia 29, sexta-feira agora. Então a gente vai para Bolívia e volta colocando no ar a derradeira promoção com ingressos para a festa dia 29, sexta-feira agora, com Do Amor no palco, distribuição do compacto, surpresas, cabeleira altíssima, já devidamente confirmadas, Tonho Croco lá estará. E Nandão, é como o Charles Porto de Maceió falou, a nação ronqueira estará representada por algumas das maiores catedrais do programa e da festa. Ao longo desse mais de um mês, quando a gente comunicou a festa, essa rapaziada vem saindo da toca. Então será um encontro realmente inesquecível. Pena que o Charles de Maceió não poderá comparecer, mas nossos representantes de outros estados já confirmaram presença. Então o bagulho vai ser frenético. Manja? Tô sabendo. Vai dar uma apertete, Bolívia, e a gente volta com promoção e outras... Exatamente. Outras milongas? Vamos fazer um zerigdum aqui, daqui a pouco a gente volta com mais Ronca Ronca. Eu sou Liliana Salmé, de Bomba Estéreo, e também estou aqui em Ronca Ronca. Ronca Ronca, a tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Alô, alô, Maurício Valadares, meu companheiro querido de Leblon ali. Tudo certo? É o Charles Gavan, seu companheiro de geração. Olha só, quando você vai me convidar para fazer um programa ao vivo aí no Ronca Ronca, hein? Vamos marcar um dia? Então é isso aí. Um grande abraço, longa vida ao Ronca Ronca. Tô esperando você me chamar, hein? É isso aí, um abraço. Thank you. Oi FM. Ronca, ronca. E temos aqui no estúdio agora... Eita, chegou o cara. Temos a presença do Cassim, nosso produtor executivo, para toda e qualquer possibilidade de roubada, no sentido de colocar o estúdio da Oi FM falando muito bem. O Cassim sempre se coloca à disposição da gente de vir aqui, de dar uma assessoria. Ele já passou... Essa é a terceira, vez com banda ao vivo. Esteve aqui com o Cassim mais dois, com o João Donato. E hoje com o Binário esteve terça-feira passada ou retrasada? Passada? Retrasada. Retrasada aqui fazendo um programa com a gente. E mais uma vez eu digo, a lista se perdeu. O serviço de limpeza aqui da UFM é muito eficiente. No dia seguinte, quando eu falei, porra, Nandão, pega lá a lista com a relação das músicas. Não existe mais a lista. Então, nós não tivemos condição de lembrar de tudo. Enfim, o Cassim, mais uma vez, é presente para ajudar o Ronca Ronca a colocar a sua pipa no ar. Enfim, temos mais meia hora doadas por Belo Horizonte, em comemoração ao Binário ao Vivo aqui e pelo Dia da Rádio Difusão. E vamos partir então para a oitava música, ao vivo com Binário. E tem mais uma... É agora que saia do compacto? É agora. Balinha? Então, a Balinha não estava na lista original e é mais uma surpresa, mais um presente da banda para a nossa audiência. Por aí segue a visita que nós tivemos no dia 25 de setembro de 2007, com o Binário. Com o suporte técnico oferecido pelo Kamal Cassim, uma lenda do Ronca Ronca ao longo desses 5 anos. Então, no programa de hoje, a gente tenta mostrar algumas dessas visitas. Ainda agora o Junior Black, a mais recente, passou por essa edição do Ronquinho. E aqui ao fundo, o Binário. Andão, a nossa torcida pediu, é uma gripe mesmo. Só um tá, segundo. Que tá estacionada, né? Tá no meu ladinho. Né? Tá chegando, não, tá saindo, felizmente. Ah, tá saindo. Mas tá estacionadinha. Que gravação tosca é essa daí? Que isso, cara? Essa gravação tá meio tosca, cara. Mas o programa é tosco. Não, você pegou o áudio errado, eu imagino. Você acha? É. Andão, às vezes a gente pega o que tá à mão, entende? O programa é tosco. É, o programa é tosco. É, porque, só explicando pros nossos ouvintes... Explica. A gente grava... E aproveita e explica o negócio do download. Do compacto. A gente grava o programa, todos os programas, todas as sessões, em altíssima qualidade e algumas versões... Peraí, voltando a fita aqui. Grava o programa, hein? Altíssima qualidade e algumas versões a gente coloca disponível somente para audição no site. E para isso necessita-se de uma qualidade mais baixa, porque senão não é possível subir lá. Você deve ter pego essa, dentre tantas as gravações, deve ter pego a mais sarapa, como diria alguém... Eu não peguei, Nandão. Chumbrega. É o que eu tô dizendo. Às vezes a gente não escolhe. Ela vem até você. Exatamente. Entendi. Essa sessão do Binário, junto com o programa, tem um programa inteiro, são 3 CDs. Sei. Foi o áudio que chegou até você. Caiu no meu colo. Entendi. Agora, eu não escolho as coisas. Eu entendo. Eu danço conforme a música. Entendo. Se você quer uma qualidade de altíssimo gabarito, isso. Acesse o oimusica.com.br. Lá, logo em destaque, um dos primeiros destaques é o compacto do programa gravado. São 4 faixas gravadas aqui nas sessões Tulipa Ruiz, Otto, Cidadão. Do Amor e Cidadão Chegado. Aí sim você vai ver o que é coisa fina. Você pode baixar as músicas todas, ou se você preferir, sexta-feira, dia 29, vai lá e pega o seu compacto, é capa linda, Ziriguidum, Telecoteco, Balacobaco. Total. Mas esse é o áudio do programa, do dia... Aqui, ó. E antes, Nandão, nós ouvimos o disco do Radiohead, já exatamente. Lançado no Brasa aqui, ó. O Túlio pergunta se você já recebeu o teu disco. Qual disco? Do Radiohead. Se eu recebi o meu disco? É. Não. Ele falou que tá esperando dele. Por que eu areria de receber? Tu foi lá e comprou? É lógico. É, ele disse que tá esperando dele. Esse disco é chato pra caramba. Tom York vai mandar pro Túlio? Deve ser. Mas o interessante é o seguinte, antes do disco sair, quando tava o zoom, zoom, zoom, na web, as pessoas enlouquecidas com a forma sempre muito criativa do Radiohead colocar mais um disco em contato com o público que gosta da banda, esse álbum e todos os seus periféricos, os vídeos, né, do Tom York fazendo aquela dança, não sei o quê, ocuparam praticamente 110% de todas as fontes de informação desse tipo de música. Procede? Todo mundo ficou em cima. Todo mundo ficou em cima. Algum tempo depois, o disco foi lançado. Oficialmente. Além de você fazer o download oficial, essa coisa toda. E aí, o que aconteceu? Ninguém falou nada. Não existe mais o disco do Radiohead. É isso aí. Sumiu. Sumiu do horizonte. Na hora da poeira baixar, das pessoas perceberem o que é o disco, das pessoas deixarem de analisar críticas muito profundas, com 5 minutos de jogo, você com 5 minutos de jogo, você não diz que foram os 90 minutos do prélio. Então na hora que a poeira... Do prélio. Prélio. É. Na hora que a coisa sossega e os ouvidos já estão devidamente azeitados para então sim alguma ideia ser passada e colar alguma conclusão, né? Não, conclusão não, igual o disco é isso. Ninguém, cara, a internet é um lamaçal também, é uma areia movediça, um pântano. O disco é um pântano cheio de búfalo. O disco do Gorillaz, aliás, o novo do Gorillaz também já saiu, quero ver se eu mostro alguma coisa dele hoje aqui. Quando o disco anterior do Gorillaz foi lançado, teve gente muito cascuda criticando as faixas que sobraram da gravação. É um pântano, cara. Ah, o Gorillaz lançou um disco novo, tem 20 faixas. Vai alguém e coloca na internet 5 músicas que sobraram da gravação. Aí o cara vai e faz uma crítica profundérrima em cima dessas 5 faixas, como se fosse o disco do Gorillaz. E não era. Captou a parada? Entendo. Então, o disco do Radiohead que foi esquartejado publicamente, aí você tem aquele tempinho, dá uma respirada, dá uma refrescada, comer um pastel, um caldo de cana e voltar a ele. Ninguém fala mais nada. Sumiu do disco. Sumiu do horizonte. Que pântano, hein? É foda, cara. Aí a conclusão triste, sabe qual é? Sobre o nosso ponto de vista, não fica. As coisas não ficam. Não estão ficando. Não estão ficando, porque as pessoas se concentram naqueles 2 primeiros minutos e ali elas gastam toda a verborragia delas. E acabou. E aí vai para outra. E aquilo vai reverberando, vai ecoando de uma maneira falsa. De uma maneira que não corresponde à realidade, que não há como o ser humano conseguir decodificar tudo isso e vomitar alguma coisa que preste, que fique, né, por 2 meses, vamos dizer assim. Aí quando a coisa sossega, balbal. É a tal da velocidade, né, meu amigo? Já era. Enfim, a promoção está no ar. Quantos minutos para acabar o milho e acabar a pipoca? 11h15 para meia-noite são... Então, até o programa terminar, a promoção estará no ar. E vamos facilitar mais ainda o acesso à festa dia 29. Envie um e-mail dizendo: eu quero ir à comemoração dos 5 anos do programa Ronca Ronca na UFM, no Cordão da Bola Preta, sexta-feira, agora. Manda para onde, Atrozoba, Nandão? Manda para o nosso e-mail, por favor, roncaronca@ufm.com.br. E essa pepita aqui ao fundo será distribuída loucamente para a nossa audiência. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? St. Joan, and it's screaming in my ears. Yes, it's screaming in my ears. And I'm holding back the tears, 'cause it's screaming in my ears. What presents? Crioula, eu quero é mocotó. Ronca, ronca. Promoção no ar. Promoção saideira, hein? Hoje é terça. Quinta-feira será realmente a promoção para colocar a tampa dos ingressos para a nossa audiência. Comemoração dos 5 anos do programa aqui na UFM. Sexta-feira agora no Cordão da Bola Preta. Na Rua da Relação 3, esquina praticamente da Rua do Lavradio, no centro da cidade de São Sebastião. Como o Nando bem disse, a Filipeta já está no site, roncaronca.com.br. Lá amanhã a lista completa das músicas de hoje. Vou falar na programação da UFM. Mas hoje foi ao ar mais uma edição de um novo programa Nandão em Recife, Mingus Club. Hoje, terça-feira, das 20 às 21 horas, de 8 às 9 da noite, foi ao ar um especial do Tom Waits. Então basta entrar em ofm.com.br e ouvir a programação da rede a hora que você quiser, no momento que você quiser. Mingus Club, toda terça-feira, fazendo a caminha para o Ronca Ronca. De 8 às 9. Hoje foi o especial do Tom Waits. Que brasa, hein, meu amigo? Lembrando também que nós temos um outro ingresso, um outro preço de ingresso para a festa sexta-feira. R$10. Mais ou menos uma esfirra no Almanara ainda dá uma gruja pro balconista. R$10 para quem for sexta-feira no Cordão da Bola Preta, com qualquer versão original da camiseta do Ronca Ronca. 10 merréis para quem for à festa sexta-feira, devidamente ornamentado com a camiseta original do Ronquinha. Não vale pegar uma camiseta branca e escrever com uma caneta Ronca Ronca. Manja? É, maluco. Mas tá aí, calma aí, tá aí uma boa ideia, hein? É, exatamente. Hein? Exatamente. A camisa personalizada mais legal para uma próxima festa, de isso, repente. É. Outra informação muito importante, o Cordão da Bola Preta só aceita dinheiro vivo na compra e na aquisição dos ingressos. Para o consumo, eles aceitam dinheiro e cartão de débito. Isso é importante para Meirelles. É. E assim eles funcionam. Assim é com a funk, a festa que entope aquilo lá. Assim foi no carnaval que botaram 5 mil cabeças por dia. Assim funciona o cordão da bola preta. Dinheiro para o ingresso e consumo, dinheiro e cartão de débito. Lembrando que a edição do programa de hoje é dedicada ao Paulo Reis e ao Floquinho, nossos queridos amigos, que a essa hora estão fazendo traquinagem com Jimi Hendrix e Cartola. Como eu disse que a maioria absoluta das catedrais, dos monumentos do Ronca Ronca, a maioria estará lá no cordão nessa sexta-feira, Nandão, faça ao vivo e a cores com Molho e Ferrugem uma convocação especial para uma lenda de nossa audiência. Uma lenda absoluta de anos e anos, sentado, quase como o Skylab. Tem o Skylab aí para ilustrar a história? Não? Alô, alô, nação ronqueira. Eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando para o teto, também ouço Ronca Ronca. É isso aí, cara. Então, essa outra lenda da audiência do Ronca Ronca, que toda terça-feira coloca a família em volta de um rádio datado de 1938 para ouvir o programa na cozinha, tem que comparecer à festa. Nandão, então, por favor, convoque Bigorrilho. Nossa senhora, estará na cidade, mas ele é cheio de costura, né? É. Se ele não for, eu não vou nessa então, festa, Bi. Pelo amor de Deus. Faça uma convocação oficial da UFM para Bigorrilho. Sem Bi Ribeiro, não tem festa. Tem festa então o bagulho lá. Né? Ele é demais, né? Só começa na hora que ele cruzar a fronteira. Uma figura queridíssima. Fica na cozinha, né? Ouvindo o programa, fazendo ovo frito. Não é isso? Ele e a família, exatamente. Bigorrilho, preste atenção, né, cara? I hope God. Nandão, sobre a vinheta que nós ainda não fizemos, mas paira nas mentes de nossa audiência, o manto da mediocridade, brilhantemente proferida a vinheta aqui pelo Geneton, em dois programas seguidos. O que você acha? Você é um dos maiores entendedores, um dos maiores conhecedores da mídia eletrônica, do esporte, jornalismo esportivo. O que você acha desse novo, dessa nova estrela do esporte da Vênus Platinada? Como é o nome da criança? Thiago? Thiago Leifert. Dizer publicamente, numa palestra, que o futebol no Brasil tem que sim acontecer às 10 horas da noite durante a semana. Ele falou isso numa palestra? Sim. Ah, um garoto que vem despontando bem aí nessa história de jornalismo, mas essa declaração é ridícula. Despontou, né? Para quê, exatamente? Eu não sei, para a audiência da Rede Globo, mas essa declaração é ridícula, né? Então, sob o manto da mediocridade, a gente tem que ouvir o Cidadão, uma das novas figuras do jornalismo esportivo da Globo, dizer que o futebol no Brasil tem que acontecer às 10 horas, porque o que manda no Brasil é a novela. A televisão está voltada para a novela. Aí fecha tudo, né? E aí você vai acreditar nessa criança em quê? Ele está defendendo também os interesses da empresa que ele trabalha. Sim, então é o tal do manto. É. Que insiste. O manto da mediocridade, que insiste em nos cobrir. Então, tá. Como é o nome da criança? Thiago Leifert. Que momento. É um garoto. Nandão, quais são as mensagens cheias de carinho, amor, felicitações e, sobretudo, mimosas? Cara, e-mail muito legal do Pedro Brito. Salve, Valadares, sou de João Pessoa e trabalho embarcado em navio. Sempre que estou ancorado na Baía de Guanabara, nas terças, faço questão de ouvir o programa de vocês. E uns dois meses atrás, tive a agradável surpresa de escutar o som do Burro Morto. Olha aí. Que são amigos meus de vários carnavais. Inclusive, toquei com os caras em outros projetos. Logo na primeira nota, já me liguei no que se tratava. Também surgiram outros sons que estão fazendo a cabeça da galera por lá. Quais? Tem o Sacal, que faz um dancehall response, e também o Cabroeira, que está na estrada há mais tempo. Faz. Cabroeira passou por aqui. É, um som mais regional. Aliás, eu acho que o Benegão trouxe. Como é que é o nome do cidadão? O Pedro Brito, cara. Trabalha segura, embarcado. Segura, Pedro. Olha quem está aqui te esperando. aí ao fundo os conterrâneos do Pedro. Pedro Brito, não, não são conterrâneos. Ele é de João Pessoa? Aqui ao fundo o Burro Morto. Ele é de João Pessoa, tá embaixo. Ele é de João Pessoa? Eu entendi que ele. É, bom, enfim. Hã? Deve ser. O barquinho dele, essa hora, tá vazando água, hein, meu amigo? O Burro Morto na orelha. O que mais diz a nossa audiência, Nandão? Tá enrolado aí, né? É muita mensagem chegando, a promoção está no ar. Envie sua participação para roncaronca@oifm.com.br dizendo que é aí, sexta-feira agora, no Cordão da Bola Preta, na comemoração de 5 anos do programa aqui na OFM. Do Amor no Palco, distribuição do Compacto, surpresas espetaculares já confirmadas e coisa e tal. Zirguidum. Marcelo Coutrin por aqui, Thiago Magalhães, Adriano Gonçalves, Pascoal Panitz Carnaval. Boa noite, Maurício Valadares. Já passou dos limites o que esse débil mental de nome Nandão está fazendo. Peraí. Vamos voltar a fita. Muita calma nessa hora. É sério, cara. Essa é pegadinha. É sério, já passou dos limites o que esse débil mental Nandão está fazendo. Se intromete em tudo, não sabe porra nenhuma. E fica atrapalhando o programa. Vai pro inferno, seu babaca, puxa saco. Que isso, cara? Cara, uma val... Pegadinha. Coisa ruim se mata no ninho. Você fica ensinando que é música pra esse otário. Saudades quando o Ronca tinha mais autonomia. Tá vendo aí? Tá vendo? O programa tá um pouco... O programa era mais autônomo. É verdade. Te ouço desde Nilópolis. É verdade. Na rádio... Rádio Imprensa. Panorama. Não deixe na qualquer... Rádio Panorama, perdão. Não deixe qualquer funcionário idiota cercear a programação. Peraí, volta a fita. Não deixe o quê? Não deixe qualquer funcionáriozinho idiota cercear a programação. Eu falei que essa coisa de você mudar a programação não ia dar certo, né? Acabou? Acabou. O Marco de Cardoso, futebol, o que vocês acharam da declaração do Bonovox dizendo que quer voltar ao Brasil para cantar na Copa do Mundo? Vamos falar do que é importante aqui. Vamos voltar ao e-mail do nosso ouvinte. Como é o nome do cidadão? Pascoal Panitz então, Carnaval. O e-mail do Pascoal mostra exatamente os efeitos do rádio. O rádio talvez seja um único meio de comunicação que propicia esse tipo de resposta cabeleira altíssima, porque ele te leva, por isso o símbolo do Ronca Ronca é o Jumboteco. O que é o Jumboteco, Nandão? Explique a nossa audiência, sobretudo ao Pascoal. É uma mistura de jumbo com teco-teco. Exatamente. Tem toda a estrutura, mas não sabe... Acho que é o sabor do vento, né? Exatamente. Se um urubu do lado bater asa... Já dá uma balançada. Já dá... Não, vira cambota, duplo carpado e caramba quatro. Então o rádio faz isso, leva negozinho aos mais distantes espaços e localidades do pensamento. Então o Pascoal, ele tem essa noção do programa, que o programa talvez esteja sob as rédeas do Nandão, que ele aqui é um funcionáriozinho da OFM a controlar não sei o que do programa. Chicoteando aqui, né? Exatamente. Não, isso aí não então, toca não. Mas isso é espetacular e sobretudo, Essa mensagem do Pascoal. Pascoal, você é uma lenda do programa a partir de hoje. Chegou numa hora muito boa, porque nós estamos na véspera de comemorar festivamente, a coisa da data mesmo já passou em março, os 5 anos do programa aqui. E o que eu já disse algumas vezes, e com o e-mail do Pascoal eu vou repetir mais uma vez, e por isso eu digo que ele chegou numa excelente hora, nesses 5 anos de programa, e as pessoas não acreditam nisso, o Ronca Ronca nunca teve nenhum tipo de interferência, vamos falar a palavra que as pessoas entendem, no conteúdo que a gente coloca no ar ao vivo há 5 anos durante 2 horas. Nenhuma interferência, nenhuma. Eu até gostaria que tivesse, ao longo desse tempo todo, alguém chegado para falar alguma coisa. Nunca, nunca, jamais. Como também jamais aconteceu em outros... poleiros por onde o Ronca Ronca aconteceu. Então, a ideia dele, ela faz muito sentido por conta disso. O rádio te leva a essas interpretações, que em muitas situações não correspondem à realidade. Então, Pascoal, o Nando é o meu querido amigo, passou a ser um amigo mesmo, né? Amigo com A maiúsculo, e que aqui cumpre uma função fundamental no programa, da gente tocar a bola, eu ter com quem conversar. O Nando, ele representa exatamente a maioria absoluta Cara, isso, o e-mail dele caiu no momento exato. Uma búvula. O Nando representa, é porque isso eu converso muito fora do ar. Esse tipo de coisa eu não falo aqui. Mas por conta do e-mail dele, é bom a gente explicar, devido a toda essa relação com o tempo. O Nando representa, talvez de uma maneira Paulo França de falar, que chutava os números, represente 90% da nossa audiência. Chutava. E eu já falei isso várias vezes, não adiantaria de nada eu ter aqui alguém que conheça todos os discos que o John Marshall, baterista do Soft Machine, gravou, os estúdios onde os discos de reggae foram gravados em Londres, na Jamaica, em Brixton, em Kingston. Não adianta, porque a gente vai ficar numa masturbação sem fim. Então o Nando, ele é isso, ele é a maioria absoluta das pessoas que ouvem o programa. E a interferência dele, que você julga maléfica, é fundamental para que a nossa roda gire, para que esse negócio aqui tenha uma razão de existir. Então, Pascoal, continue com a gente e tente, de uma maneira ou outra, rever as suas conexões com o programa e, sobretudo, com o Nandão. Não tem a figura do Ombudsman, não é isso? Aquele cara que fica... Palavrão, é essa hora. Aquele cara que fica... Porra, 11h40, cara. Rapaz, olha a mensagem que chegou aqui, hein? Olha o nome por extenso da criança. Vou soletrar, tá? Vai. B de bola, I de índio. B de bola, I de índio. P faz o quê? B mais I, B. Olha o que ele disse. O quê? Confia. O cara é objetivo, né? Bam. Bigorrilho presente. Carimbou, né? Sexta, carimbou. Porra, carimbou. Agora, vamos abrir a porta, agora, né? Manda, liga. Estarei 10 para as 10 lá. Liga pro Paulão do Bola Preta para já abrir a porta, porque claro. Tá confirmado a chegada. 10 para as 10 lá, tô abrindo só a portaria lá, senhor B. Ribeiro. Fica à vontade, hein? Cerveja por nossa conta. Enfim, então o Pascoal caiu do céu a sua mensagem nesse exato momento da história do Ronca Ronca aqui, envolvendo o Nando. Agora, aí a gente cai na base de tudo, Nandão. Como é o nome da palavra que você falou? Ombudsman. Cada um tem um ombudsman que isso, próprio, né? Cada um tem o seu ombudsman. Agora, Entendo. É uma questão de afinação, de afinidade sua com ele. Como tem um monte de gente que não gosta de mim e adora o Nandão. Porra, tira o Maurício do programa, bota o Nandão pra seguir com o Ronca Ronca. É, isso é verdade. Não, isso é uma questão de empatia. Aham, né? Entendo. O seu problema com o Nando, eu vejo muito mais por uma coisa assim, ah, eu não gosto da voz dele, não gosto do sotaque... Sim. Ele é Flamengo, não sei o quê. Então vamos fazer o seguinte, Pascoal, você é convidado de sexta-feira de honra do Ronca Ronca, do Cordão da Bola Preta, e a gente vai selar no palco a paz entre você isso, cara. E o Nandão. Vamos fechar, um beijo vamos, grande. Vamos fechar esse negócio? Claro, fica à vontade. Pascoal, confirma a sua presença sexta-feira no Cordão, pelo amor de Deus. Vou dedicar uma música pra você, Pascoal. Do meu coração, marca o compasso do meu grande amor. Na alegria bate muito forte, na tristeza bate fraco porque sente dor. O tique, tic-tac do meu coração, marca o compasso de um atroz viver. É o relógio de uma existência, pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer. O tic-tac do meu coração, marca o compasso do meu grande amor. Na alegria bate muito forte, na tristeza bate fraco porque sente dor. O tic-tac do meu coração, marca o compasso de um atroz viver. É o relógio de uma existência, pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer. Meu coração já bate diferente, dando sinal do fim da mocidade. O seu pulsar é um pulsar constante, de quem muito amou na vida com sinceridade. Às vezes eu penso que o tic-tac é um aviso do meu coração, que já cansado de tanto sofrer, não quer que eu tenha nesta vida mais desilusão. O tic-tac do meu coração marca o compasso do meu grande amor. Na alegria bate muito forte, na tristeza bate fraco porque sente dor. Tic-tac do meu coração marca o compasso de um atroz viver. É o relógio de uma existência, pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer. O tique, tic-tac do meu coração, marca o compasso do meu grande amor. Na alegria bate muito forte, na tristeza bate fraco porque sente dor. O tic-tic, o tic-tac do meu coração, marca o compasso de um atroz viver. É o relógio de uma existência e pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer. Oi, FM. Aí, gente. Todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Martinho da Vila. Tô ligado. Eu só quero que Deus me ajude e o menino me empurrasse também. Pois a rosa é uma flor, a flor é uma rosa, o menino não é ninguém. Pois a rosa é uma flor, a flor é uma rosa e o menino não é ninguém. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Há 6 mil anos o homem vive feliz, fazendo guerra e asneira. Há 6 mil anos Deus perde o tempo, fazendo flores e estrelas. Há 6 mil anos Deus perde tempo fazendo flores e estrelas. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Eu sou um homem sincero porque nasci, cresci e vivo livre. Eu sou um homem sincero que quero morrer, nascer e viver livre. Eu sou um homem sincero que quero morrer, mas sem viver livre. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Deixa o menino brincar. Há 6 mil anos o homem vive feliz, fazendo guerra e asneira. Há 6 mil anos Deus perde tempo, fazendo flores e estrelas. Há 6 mil anos Deus perde tempo, fazendo flores e estrelas. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, olha o menino, olha o menino, olha o menino. Oi, FM. O negócio é o seguinte, gravando Charles Cândido 45, ó, câmbio. Nandão, mais alguma pedrada? Vem, vem, vem lá daquele jeitinho, Nandão, por favor. Mais, obrigado. Mais alguma pedrada de nossa audiência? Ah, meu amigo Marco Antônio Monteiro tá por aqui. Eu não entendi, mano. Como assim tu fecha, cara? Tá louco? É, muitos e-mails legais, Marcelo Vaz, João Toledo. Muita gente aqui. Vamos falar rapidinho? Promoção tá no ar, né? Promoção. Quantos minutos tá pra ela acabar? Faltam 13, mano. Opa! A gente tem que falar um negócio aqui, cara. Então fala, fala. Los Pirata. Isso. Hã? Vamos lá. Los Pirata. Epeta, espetacular. Convidando André Bujanra, Bernardo Negron, Curumim e Marcelo Genesi. Olha o quarteto, hein? Sinistro. Você entendeu o que eu disse, não? Sinistro, sinistro. André Bujan, Bernardo Negron, Curumim e Marcelo Genesi no Sesc Pinheiros, amanhã, dia 27 de abril, quarta-feira, às 9 horas da noite. A banda Los Pirata, do nosso amigo Marcelo Logososo. E o seu, é, o nosso, quer dizer, o meu, o seu, o nosso, Rogério Sganzerla. Isso. Com a exposição Luz e o Cinema de Rogério Sganzerla. No, na Caixa Cultural, Cinemas 1 e 2, dia 26 de abril a 8 de maio de 2011, de terça a domingo, sessões de 5h30 até as 7 horas da noite. Tá bom, imperdível, não? Imperdível, hein, cara? Não é sempre que a gente tem essa possibilidade, não. E aqui o Biduzão? Biduzão ao fundo. O Bidu, um tá, disco. E o Bidu? O Bidu. Não, mas o... O outro, o trombonista? Não, não, não, não. Bidu, Silêncio no Brooklyn, certo? Isso. Silêncio no Brooklyn você já falou. E o Bidu? Bidu é um mistério. É uma incógnita. É um mistério, é um mistério. Silêncio no Brooklyn, segundo consta na lenda paulistana, o Jorge Ben dividia apartamento com um Tremendão. Tem noção do que acontecia, não? O muito Bidu, zeriguidão, o Bidu, né? O Bidu e Tremendão dividindo um apartamento no Brooklyn, em São Paulo. E a coisa, no AP, ia no Chateau, ia até fervendo. Um pouco adiantado, além das 10, na além madruga. Das 10. E aí os vizinhos, o que que falavam? Silêncio no Brooklyn? Silêncio no Brooklyn, porra! Aí o Tremendão olhava pra cima, fazer o quê? E o Bidu olhava pra cima, fazer o quê? E entendi. Seguia. Entendi. E aí, esse disco é fora do catálogo, né, da Philips, a maioria dos discos do Jorge Ben foi editada pela Philips. E aí, em 67, ele deu essa cambota e gravou esse disco, Bidu, Silêncio no Brooklyn. Ah, mas o mais interessante desse disco, mais que o nome, o subtítulo, a história com Erasmo, não sei o que, babá, bebê. Olha que situação, hein? Você manja, né? Você é fissurado, Jorge Ben, muito eu mais gosto. Do que eu, inclusive. Sério? É, você é fissuradaço. Uhum. E nos periféricos, não existiria Mundo Livre. Tem Frederico aí, cara? Porra, pelo amor grande de Deus, cara. Frederico porra. No trânsito. No trânsito, é. Então segura. Vai. Vou repetir. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM. Aqui é o Fred 04. E aí, porra. É foda que eu tô prestando atenção no trânsito aqui. Pera aí. É isso aí. Enquanto o Frederico presta atenção no trânsito, Nandão, presta atenção na base sonora do Bidu aqui. O Jorge Ben, depois de gravar com Meirelles, tio de Negrão, Bernardo Benegrão, Trio Mocotó, arranjos muito trabalhados por músicos espetaculares, esse disco ele gravou, sabe com quem? Sabe quem acompanha o Jorge Ben nesse disco? Vou tirar o som e falar com eco. The Fevers. É mesmo, né? É, meu amigo. Que coisa, The Fevers é a banda que acompanha o Jorge Ben nesse disco. É uma banda de rock and roll do programa do Chacrinha. Cara, o Jorge Ben é demais, né? Eu fico impressionado com esse malandro. Quem falou de mim na madrugada? E o The Fevers como uma boa banda de baile, uma das três principais bandas de baile do Brasil varonil, é aquela turma que se mete em qualquer buraco. Eles fazem qualquer som. Manja? Então, gravar um disco com Jorge Ben é moleza pro Fives. Se mete em qualquer buraco. Se mete em qualquer buraco. Uma banda de baile faz toca de Pink Floyd a Malu Magalhães. É mesmo? Com a mesma fluidez. Desenvoltura. Com a mesma fluidez. Que loucura, hein? Isso aí, cara. O que diz a nossa... Estamos ao vivo até meia-noite, hein? Faltam quatro minutos para o Pascoal se livrar do Nandão. Diga lá. Vinícius Foraim, talvez seja Foraim, ele quer ir na festa. Entendi. E promoção tá vida longa ao Ronquinho, o programa é demais, etc e tal. Obrigado. Muito obrigado. FM. Aí, pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca. Aí, Maurição, tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor, o melhor. Verdadeira luz da humanidade. Nandão, acaba de chegar uma mensagem de Vaguinho, o vascaíno. Wagner Luiz de Paula Pinto. Exatamente, o vascaíno no Rock Bola. Pai do Joaquim. Pai do Joaquim, espetacular. Vaguinho, eu não tenho os e-mails da turma no Rock Bola tirando do Tony. Então, pelo amor de Deus, convide a trupe inteira para o Ronca Ronca Festa, sexta-feira. Agora no Cordão da Bola Preta. O Rock Bola é uma peça fundamental na existência do Ronca Ronca aqui na UFM. por conta da nossa ligação de amizade mesmo, de futebol, de um puxando a brasa para a sardinha do outro, enfim. Vaguinho, tô falando contigo, meu amigo. Por favor, eu adoraria e quero receber vocês lá no Cordão da Bola Preta, sexta-feira agora, na comemoração dos 5 anos do programa na UFM. Pelo amor de Deus, cara. Tem um Lopes aí, uma vinheta do Lopes? Lembre-se, forte é caranguejo que vai pra feira amarrado. É isso aí, acabou o milho, acabou a pipoca. Atividade, a rapaziada que participou da segunda hora da promoção com ingressos para a festa. Repetindo então a bula, sexta-feira, dia 29 de abril, no Cordão da Bola Preta, Rua da Relação 3, quase esquina com Inválidos. Com Lavradio, perdão. Quase esquina com Lavradio. A festa em comemoração aos 5 anos do programa na UFM. Do Amor no Palco, distribuição do compacto, distribuição da camiseta, presença de Bigurrilho, de Tonho Croco. Algumas surpresas espetaculares já confirmadas. Então, realmente é uma festa nossa, uma festa da nossa torcida. E eu sempre falo isso. Há 5 anos eu falo isso aqui na UFM. É por conta de vocês que nós chegamos a essa marca. Então, no primeiro ano, é por conta de vocês. No segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Então, a responsa é inteiramente de vocês. O que mais, Nandão? Um beijo grande e até a próxima. Pascoal, a gente te espera lá no Cordão para que você tenha uma nova visão do Ronca Ronca, da UFM, minha. Porque as suas palavras nos levaram a regiões completamente desabitadas, vamos dizer assim. Sexta-feira a gente cruza os bigodes, julga um beijo. E terça-feira a gente volta ao vivo com Ronca Ronca de 10 à meia-noite, rasgando brasa de Recife a Porto Alegre. Nandão, um beijo no seu coração. Muito obrigado. Beijinho, bye bye, tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi, FM apresentou Ronca Ronca.